do professor Paulo Bacelar, que você faça logo a contribuição para o INSS. Honório, em Maracanaú, eu gostaria de saber quais são os caminhos de contribuição que existem atualmente no INSS. Estou desempregado há 5 anos e devo ter mais ou menos 8 anos de contribuição. Como faço para garantir a minha aposentadoria? Perdeu a qualidade de segurado, né? Então ele tem que voltar a contribuir. Quando ele contribuir 6 meses, ele já retoma a carência exigida. Então ele pode, depois de 6 meses, já ter direito a algum benefício e continuar contribuindo até completar os 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Luciana, em Juazeiro do Norte, sou dona de casa e sempre trabalhei como dona de casa, mas minha patroa nunca assinou a minha carteira. Consigo comprovar esse tempo para garantir a minha aposentadoria? Ela precisa comprovar esse vínculo, né? Empregada doméstica, né? Empregada doméstica. Eu tô com um caso exatamente assim, Luciano. 30 anos já que a segurada está numa casa sem carteira assinada e agora quer resolver o problema. Depois de 30 anos é difícil. A gente tem que reconhecer esse vínculo desse período todo, né? Teria que ter testemunhas, provas do recebimento de recibos de pagamento. Então a gente vai ter que fazer uma ação para reconhecer esse vínculo e depois ela poder se aposentar. Então ela deve fazer sim, olhar o que é que ela tem de provas desse período que ela trabalhou sem carteira e poder reconhecer esse vínculo na via judicial. Ao que o Paulo diz, eu acrescento o seguinte: para você que é trabalhador, trabalhadora doméstica, é importante esse vínculo com o INSS. Não deixe o tempo passar. Você tem 2 caminhos. Um é a carteira assinada, que o garante, a garante, essa vinculação direta com o INSS. E o outro caminho, professor Paulo Bacelar, é contribuir de forma facultativa, porque muita gente, autônoma, né? Porque muita gente trabalha como diarista. E como não tem esse vínculo para quem está naquela residência apenas 2 dias por semana, então é importante que essas pessoas façam essa reflexão e o esforço também para contribuir. E qual é o código que essas pessoas podem contribuir, professor Paulo Bacelar? Olha, o mais simples código, sem precisar de burocracia, é o código 1473, que é de 11% do salário mínimo. Luzeno, existe o código de 5% do salário mínimo? Existe, mas ele é burocrático, ele precisa ter cadastro único, ele precisa ter cuidado para não ter uma renda familiar cadastrada no Cade Único, uma renda dela pessoal. Então, ela deve contribuir no código 1473, é um pouquinho maior, mas é mais garantido, você pode contribuir e você terá seus direitos no código 1473, que é de 11% do salário mínimo. Se você tem dúvida na área da Previdência Social, pode nos encaminhar a pergunta, a mensagem em texto, dizendo em qual cidade você se encontra. 085-992-73-4353. Daqui a pouco, resposta para o José Fábio em Horizonte, Carla Bento em Crateús, Naesso em Fortaleza, Graça em Acopiara, Marcos Dantas em Juazeiro do Norte, Nunes em Pentecoste, Marlene em Ocara, Lidiane em Beberibe, Cristina em Calcaia, Manuel Martins em Santa Quitéria e também para Socorro em Senador Pompeu. Aguarde, a gente volta já já. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. O trabalho do Sebrae Ceará com os empresários impulsiona grandes conquistas. A Cachaça de Viçosa do Ceará, por exemplo, recebeu neste ano o registro de indicação geográfica do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI. Esse marco destaca a singularidade do produto e celebra a valorização das nossas raízes, impulsionando o empreendedorismo no Ceará. Sebrae, há mais de 50 anos trabalhando pelo sucesso dos pequenos negócios do Brasil. O Ceará é destaque nacional na educação. Somos primeiro lugar em alfabetização no Brasil. Isso é fruto do trabalho e dedicação de toda a comunidade escolar e da parceria do governo e prefeituras. O governo do Ceará segue investindo fortemente na educação, apoiando as prefeituras e garantindo que nossa educação avance cada vez mais. Ceará, orgulho de ser referência na alfabetização. Juntos, construindo um futuro brilhante para nossas crianças. Governo do Ceará, cuidar da educação, avançar o Ceará. Alerta Geral. Sabe quem pode deixar a sua vida ainda melhor? A Credencial SESC. Ela te dá um mundo de benefícios do SESC, como clínicas de saúde e estética, academias, esportes, restaurantes, shows, viagens, desconto em cursos do SENAC e muito mais. E tudo num precinho imbatível que só o SESC faz pra você. Curtiu? Então faça sua credencial SESC na unidade SESC ou SENAC mais próxima ou no site sesc-ce.com.br. Sistema Fê Comércio. Presença que faz diferença. Alesse, a Casa do Povo trabalha pelos cearenses. Na educação, nos últimos 3 anos, mais de 10.700 pessoas tiveram acesso ao projeto Alcance Enem, com mais de 1.400 aprovações. Já o Comitê de Responsabilidade Social impactou mais de 24 mil pessoas em ações que valorizam a vida e a dignidade do cidadão. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Na Casa do Povo, o cidadão vê o amanhã com mais confiança. Alerta geral. Caminhos da aposentadoria. Aqui a informação segura, a orientação precisa para quem tem dúvidas na área da Previdência Social. José Fábio, em Horizonte, professor Paulo Bacelar, diz: recebo uma pensão por morte e gostaria de saber se, caso eu venha me casar no cartório de papel passado, eu vou perder a minha pensão? Não, Luziano, só perde a pensão quem é servidor, quem tem pensão de ex-servidor do Estado do Ceará, que se casar perde, e isso precisa ser mudado na legislação estadual. Mas quem é do INSS, que tem a pensão de um primeiro marido e casa novamente, não perde a pensão que está recebendo. Carla Bento, em Crateús, eu tenho 9 anos de contribuição, mas já bati a idade de me aposentar. Posso dar entrada na minha aposentadoria? Olha a pergunta da Carla Bento, professor Paulo. 9 anos de contribuição, já com 62 anos de idade. Mulher, né? Mulher. Já teria direito se estivesse contribuindo todo mês, né? Então precisa ainda contribuir com mais 6 anos aí. Mais 6 anos, exatamente. Fiz a conta certa? Então ela vai se aposentar com 62 mais 6, 68, infelizmente, porque não contribuiu, não fez aquela prestação todo mês sem parar. Então não pode parar de contribuir, tem que fechar os 15 anos para se aposentar. Vale a pena aos 65 anos de 68. Idade a Carla Bento 68. Pedir o BPC, professor Paulo Bacelar? Poderia ser, dependendo da renda familiar dela, né? Se tiver dentro dos requisitos, o menor do que 1/4 do salário mínimo, se o marido for aposentado, se não tiver um filho solteiro morando em casa e esteja trabalhando, ela pode pedir um BPC aos 65, continuar contribuindo naquele código que eu falei, 1473, que é de facultativo, com 11% do salário mínimo, e ela se aposentar quando fechar os 68, mudar de benefício do BPC para a aposentadoria quando tiver os 68 de idade. Como o assunto é BPC, uma pergunta de uma ouvinte ou um ouvinte que não quis se identificar e diz: o BPC do meu irmão foi cortado já faz 2 anos e não sabemos o motivo. Nesse caso, o que devo fazer e como posso acompanhar o caso? Ele precisa receber a notificação no meu INSS. Deve ter o processo do MOB, que a gente chama de Monitoramento Operacional de Benefícios, que o INSS emite uma carta de comunicação para aquele segurado, aquela pessoa, aquele requerente, beneficiário do BPC, fazer a defesa. Então é preciso um processo administrativo para poder suspender o benefício, e ele deve analisar esse processo, encaminhar a um advogado para analisar e entrar com ação de restabelecimento. Professor Paulo Bacelar, acompanha a pergunta do Naércio em Fortaleza. Naércio: minha contribuição é pouca, apenas 5 anos. Em 2014, fiz um MEI, mas não peguei mais serviço e paguei apenas 8 meses. Já vou fazer 62 anos de idade. Quero saber se, pela lei de hoje, aos 65 anos de idade, terei direito a um benefício, ou seja, a uma aposentadoria. 5 anos e 8 meses de contribuição. 62 anos de idade. Não, precisa ter os 15 anos de contribuição. Ele pode contribuir, começar a contribuir agora como facultativo, faz a mesma estratégia daquela senhora. Quando chegar aos 65, ele pede um BPC, continua contribuindo no código 1473 até completar os 15 anos e aí pede a transformação na aposentadoria. É a melhor estratégia para esse tipo de situação. A Graça, em Acopiara, tem também, professor Paulo Bacelar, uma pergunta bem parecida com essa do nosso ouvinte Naércio. Eu tenho uma filha que tinha um BPC desde o seu nascimento, aí o benefício foi cortado. Como posso ir atrás desse benefício outra vez? Precisa analisar. Se primeiro, se faz um requerimento novo, com a documentação correta, com a análise correta daquela situação, ela dá entrada no novo e faz um requerimento administrativo ou judicial mesmo do restabelecimento do anterior. Então as estratégias, elas são muitas. Ela pode fazer um requerimento novo e buscar o restabelecimento e os atrasados daquele que foi suspenso. Linha direta 085-992-734353. Marcos Dantas, em Juazeiro do Norte. Minha mãe tem uma lesão de risco na coluna. Aí ela queria saber, professor Paulo Bacelar, se fizer o auxílio doença, a pensão por morte vai ser cortada? Ela pode ficar com os dois benefícios? Duas perguntas. Pode sim, são benefícios acumuláveis, pensão por morte e auxílio-doença, totalmente acumulável, não tem problema nenhum. Mas o auxílio-doença vai ser garantido se a mãe do Marcos Dantas estiver na condição de segurada do INSS. Perfeitamente, porque a pensão por morte não garante a ela direitos previdenciários, ela precisa contribuir para ter o seu próprio direito, porque a pensão ela recebe como pensionista, como dependente do segurado. Nunes, em Pentecoste, gostaria de saber se o tempo de aprendiz, estagiário, pode ser adicionado ao tempo de serviço para cálculo da aposentadoria. E como fazer para adicionar esse tempo? Não, Luziano, o estagiário, ele é considerado contribuinte facultativo. Então, ele teria que contribuir como facultativo na época em que ele estava no estágio. A não ser que a empresa tenha contribuído para ele. Então, deve olhar se no CNIS consta esse vínculo. Se não consta, se ele era estagiário, aí hoje não pode fazer contribuições retroativas como contribuinte facultativo. E aí ele não teria direito de contar esse tempo na sua aposentadoria. Marlene, em Ocara, meu esposo é agricultor e desde sempre trabalhamos na roça. O problema é que não temos nenhum papel para comprovar essa atividade. Não vamos conseguir nos aposentar pela área rural? Olha, Luciano, a agricultura, ela prescinde, né, de documentação. Ela pode ter aí um ANDAP, pode ter alguma declaração de algum órgão que ela prestou serviço, ou ela deve procurar essa documentação. Por exemplo, se ela foi num algum hospital, alguma escola que ela preencheu a ficha de registro dos seus filhos como agricultora, então ela deve ter algum documento. Qualquer documento é importante. Um só já basta para ela fazer o requerimento, e se for indeferido, na via judicial ela tem como provar com testemunhas, com outras formas aí para ela poder ter direito à aposentadoria rural. Luziano, só para avisar. Pois não, professor Paulo Bacelar. Nessa última quinta-feira nós fizemos o seminário de 20 anos do IBDP na OAB. E nós recebemos entre os palestrantes o doutor Cleiton. Ele é de Alagoas e é um juiz que tem se notificado como um juiz humano, que faz a abordagem dos segurados, principalmente rurais. É muito conhecido hoje nas redes sociais a forma como ele pergunta para os trabalhadores rurais do seu trabalho, uma forma mais informal, brincando até. Eu teve um segurado, por exemplo, de 80 anos, que ele perguntou: mas o senhor, por que o senhor não se aposentou até hoje, 80 anos? Porque eu me esqueci. Ele aí dá risada, ele brinca: como é que o senhor esqueceu de se aposentar, se pedir aposentadoria? E ele concedeu a aposentadoria dele. Então foi um seminário bastante produtivo e teve a presença aí desse juiz. Então, na via judicial, o juiz ele precisa fazer de tudo para realmente provar que aquela pessoa era agricultora, né? E aí muitas vezes o juiz faz aquelas perguntas muito técnicas, pergunta se conhece um tipo de ferramenta que aquele segurado não conhece, dependendo da região dele, né? Então é muito, muito complicado isso quando tem um juiz muito técnico. Então esse juiz, ele tem se notificado aí no Brasil inteiro por causa dessa forma de fazer as entrevistas com o segurado. Professor Paulo Bacelar, eu quero continuar nesse tema, ainda nessa pergunta da Lidiane em Beberibe. Ela não diz a idade dela nem do esposo, do companheiro, mas se estiver, por exemplo, a mulher se aposenta na área rural com 55 anos de idade e o homem com 60 anos de idade. Se tiverem na faixa dos 40 anos, vale a pena ainda, a partir deste momento, recolher as provas que o garantam esse vínculo com o INSS? Porque ela precisa de ter 15 anos e é o momento exato para ela pedir algum documento. Por exemplo, se ela vai num posto de saúde, lá não tem a ficha de registro, botou a agricultora. Essa prova, ela vai servir daqui a 15 anos, entendeu? Então, ela precisa ter os sindicatos, a gente fala aqui, critica os sindicatos, porque eu não vejo nos sindicatos essa orientação, essa educação previdenciária para os seus associados de buscar provas durante os anos, né? Então, a pessoa, quando vai dar entrada na aposentadoria, acha que tá, só basta uma declaração e pronto, e esquece que você precisa provar lá atrás que era agricultor também. Mais uma dúvida, Cristina em Calcaia, sou professora do município, já tenho 56 anos de idade, ao todo somos 30 anos de contribuição, já posso pedir minha aposentadoria, 56 anos de idade, 30 anos de contribuição, na sala de aula, professor Paulo Bacelar? Sim, ela precisa de 55 anos de idade, na fechado. Mulher, na reforma passou para 57, mas tem as regras de transição e aí ela pode sim pedir aposentadoria. A boa notícia, Cristina, então peça logo a sua aposentadoria. A linha direta está aberta para você, ouvinte internauta, em qualquer parte do mundo. Mande a sua dúvida, 085-992-734353. Manuel Martins, em Santa Quitéria. Tenho 8 anos de carteira assinada e hoje moro na zona rural. Há 2 anos. Vou fazer 65 anos de idade em fevereiro. Quando posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Vai fazer 65? Como posso dar entrada como trabalhador rural ou pela idade? Olha só, professor Paulo Bacelar, 65 anos de idade, 8 anos de carteira assinada lá na zona urbana e hoje está há 2 anos na área rural. E aí, professor Paulo Bacelar? Mas quanto da zona urbana? 8 anos de carteira assinada. Vai ter só 10, né? Exato. Ele precisava de ter de 15, vamos dizer que fosse... É homem, né? Homem. Então ele tem que ter 65 anos de idade, ele já tem, ok. Mas precisa ter, na soma do rural com o urbano, precisa fechar os 15 anos. 8 anos de carteira assinada, teria que ter pelo menos 7 anos na agricultura para ele poder se aposentar. Ou seja, Manuel Martins, pela explicação do professor Paulo Bacelar, você irá se aposentar aos 70 anos de idade, se fechar mais 5 anos comprovando a atividade rural. Um ouvinte não se identificou e diz o seguinte: gosto bastante de vocês e gostaria de saber qual o código que eu poderia me aposentar. Tenho 38 anos de idade e gostaria de contribuir com o INSS. Precisa saber se ele quer se aposentar com valor acima de um salário mínimo ou com um salário mínimo. Se for acima de um salário mínimo, ele nunca contribuiu, né? Nunca. Então, olha aí, se for homem ou mulher. Regra atual, homem precisa ter 20 anos. Regra atual. Olha só, é só observação. Se ele é homem, precisa ter 20 anos, não 15. Então ele vai se aposentar se ele contribuir 20 anos e ter 65 de idade. Isso aí é batata, fatal. Para cada ano que ele passar de 20, ganha 2% a mais na média. Então ele vai se aposentar com 20 anos, 65 de idade, 60% da média de todos os 20 anos que ele contribuir. Então, para ele se aposentar com o valor acima de um salário mínimo, ele vai ter que pagar um valor bem alto para poder se aposentar com 60%. Mais mensagens que chegam ao Alerta Geral. Socorro, em Senador Pompeu. Meu companheiro, há mais de um ano, colocou os papéis na justiça e até agora nada. A advogada me ligou que tem uma audiência para o final de agosto em Senador Pompeu. Será que é para ele receber alguma coisa? O problema dele é esquizofrenia. Há 3 anos que não tem condições de trabalhar. Por favor, me dê uma orientação. O meu esposo completou 64 anos de idade. 64 anos tem que ter 65 para ele se aposentar. Ele tem problema de saúde, né? Exatamente, esquizofrenia. Ele pode pedir uma aposentadoria ou um auxílio-doença, se estiver contribuindo no momento. E ele pode, enquanto chega os 65 de idade, ele não tem 15 anos, tem? Não fala o tempo de contribuição. Ele não fala. Então, se ele já tivesse 15 anos, poderia pedir um auxílio-doença agora, uma aposentadoria por invalidez, até chegar aos 65 e pedir uma aposentadoria por idade. Mais dúvidas? Você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 085-992-734353. Daqui a pouco tem resposta para Manuela Benício em Fortaleza, Catiana em Meruoca, Luiz Otávio em Santa Quitéria, Edneuda Soares em Jaguaribe, Jorge Torres em Maranguape, Antônio em Pires Ferreira e também para Fernandes Filho em Limoeiro do Norte. Já já, muito mais. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.